gosta de brincar de amores. Mas ó, comigo não, comigo não. Sei também que você eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá, oh vá. Você é quem quer saber. Eu amo todos vocês. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não. Oh, sei também que você eu não sei mais nada. Um dia você I'm not afraid to die.